Olha o som. Ó, ó. DJ Mark Douglas. Fábio Parambu. Eu digo assim. Ela não larga. Eu vou fazer amor com ela.